2 Salvador, bom dia. O Xanero 6225. Xanero 6225, bom dia. Tráfego avistado, autorizado pouso na Pichano Zero. O vento 360 graus, 032. Livre pouso não no zero para o Xanero 6225. Azul 4299, aciona a identificação, desce até o 050. Chegada a MAN, reduz a 2509. 050, na chegada a MAN, reduzindo 2509. Você 260? 4299, inicialmente 260, após ser solicitado maior redução. Recife, 1-2685, bom voo. 2685, uma boa, 35-384. Reduzindo 2509, quase 2, passada. 34299, muito grato. Alô Salvador, bom dia, o Xanero 225. É 225, bom dia, táxi Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, 62. Chame o solo em 1219. Serra Lima, prossiga. Qual pátio? 20 minutinhos pra cópia. No 3663, desce 2000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000, reportará estabilizado ILS, tá 3663. 4234, não foi? Azul autorizado, reporte táxi. Autorizado, chama táxi. A linha pronto, cópia? Serra Lima, pronto, copia. Tem autorizado GQE, 160, decola da 17, direita, saída rua, após direto, controle 198, transponder 51110. Cento 198, controle, qual POB? E marcha a torre para cima, minha táxi da colagem. Do Serra Lima, acione Chimtax. Dois, três, Recife, 1288, bom voo. Recife agora, 1288, obrigado. Bom trabalho e boa semana. Papa Romeo, Whisky, Bravo, Whisky, qualquer dente, 050, I'm arrival. Azul 4299, desce para 2000 pés, negão no 0 no 3, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000 com 1003, reporte estabilizado, 4299. Estado Guarulhos, 340, via Pesolo 10, bridge a Pesolo no meio. Decola da 10, curva direita, saída da EL, lei da bridge, controle 198, transponde 5133. Autorizado, Guarulhos 340, conforme o plano, Prisulo 10, bridge, Prisulo no 6. Decola da 10, curva direita da Eule da Bridge, 198 ao controle, 5133 transponder. 3179, correto, passe pronto. Espera. Para trás, Prisulo 4234, PAB1153, já estou na minha grana, Matheus. Autorizado via FAT 20, 1013, 1895, quanto espera? Autorizado FAT 20, 1013, 1825, quanto espera? 1895, não posso espera? 1895, obrigado. LS chama torre 1895. 1895, confirma. 183, confirma. 118.95. 118.95, é. Autorizado, táxi, informe para o ingresso no 7. Torre Salvador, tá 3663, estabilizado ILS X-ray, a uma milha do espaço. 3663, check train, livre, pouso no zero, vento 350 graus, 03 nós. Trem baixado travado, livre pouso, 190, tá 3663. Quilo Serra Lima, reposte alinhado e pronto. Prossiga o Bravo que eu disse, qual o setor do voo? Bravo que eu disse, que pronto, confia. Autorizado, voo local, decola 17, direita, cheia, mil pés, controle 198 e transponde 0116. Correto, dois a bordo, parte 4, chama a torre, para acionamento táxi. Quando azul 4299. Azul 4299, completa final, torre 1 no 895, um pouco. 895, pode ir. Salvador, muito bom dia, azul 4234. Voo 922, essa é a identificação da STL 050, chegada à Mari. 050 na Mari, autorização para a Fazer. O 922, mantém o perfil da chegada, é o número 2 na aproximação. Destino solo 219. Direito solo, grato. Serra Lima decola de imediato? Pode ser, ok, 360 graus, 032, quilo Serra Lima. Bom dia, 3663, pronto. O azul prossiga. Pode me dar complemento, a 27 Serra Lima. Afirma, autorizado, tô com a esfera. 3663, táxi via Alfa, mantendo sua Juliette. Azul 4299, autorizado pouso 10, vento 360 graus, 03 nós. Teve pouso 4299. Papa Romeo Kilo Sierra Lima, decolado ao 01, 1001, chame controle 198. 198, bom dia. Controle, bom dia, Papa Romeo Kilo Sierra Lima, decolado na sua escuta, perfil Arbor. Meu quilo Sierra Lima, contato radar, sobre mantém 160, saída Arbor. Lima. Lima 3, após o azul, prossiga Juliette, portão 2. Chame para o táxi, bravo que Luiz. Quatro 299, do solo 03, chame o solo 219. 299, 4299, obrigado, até a próxima. Azul 4234, frisado alinhar e decolar 910, vento 010 graus, 05 nós. O 4234 decolado 06, chame o controle em 119, décimo 8. 198, bom dia. Bom dia. Bravo que Luiz, autorizado táxi, reposte na Papá para o ingresso. Do 4234, contato radar, sabe, mantenha 350, saída PUCA. 350 PUCA, azul 4234. Voo no 922, 72 mil pés, NH1013, autorizado ILS, autorizado. Brasil, comunicação permanece habilitada, 22. Bravo East, contacte na salva da sala 118.95. 118.95, thank you. Good morning, Papa Romeo East, Bravo East, final ILS runway 10. Roger, report passing outer marker, landing gear down and locked. Whiskey Bravo East. Roger, our intention is to cancel IFR flight plan from the order marker to land visual on runway 17, if possible. Roger, report to change your flight rules. Whiskey, Bravo, Whiskey. Thank you. Bom dia, Gol no 605. Aciona a identificação, desce para 4 mil pés. Ajuste padrão, chegada bom. Aí vem direção para 4 mil, chegada bom. Gol no 605. Do Tower, Whiskey Bravo East, passing our mark, landing gear down and locked, cancel IFR flight plan, request left turn to intercept base leg visual, runway 17. Roger, clear base leg to runway 17 by right, report to final Whiskey Bravo East. Whiskey Bravo East, Roger. Salvador, é o 4234. Diga. Pode voar, Aracaju, depois vem. Azul 4234, chama Recife em 12685 e coordene o, a proa direta. Obrigado. Final da 17, confirme. Whisky Bravo Whisky, final runway 17. Whisky Bravo Whisky, clear to land runway 17. The wind is 340 degrees, 03 knots. Clear to land runway 17, Whisky Bravo Whisky. Final da 17, após ali, mantém. Informe plantão de decolagem. Chicletão on the ground at 13, make backtrack text to Arista Hangar. Good day. Civil pede que é certo para treinamento. 15 November Alpha está autorizado. Obrigado, 15 November Alpha. Cruzado, igual 922. Igual 922, confirmando o sinal, sobre 1-1-8-9-5, bom ponto. Confirmando a frequência? 118-95. Cruzado, bom dia. Bom dia, estou igual 1-922, estabilizado. 922, check trem, livre pulso, 1-0, vento calmo. Livre pós gol no 922. Tran 3304, aciona a identificação, desce até 4 mil pés. Ajuste padrão, chegada a ponte. Controle Salvador, é o 3527 na sua escolha. 5217, aciona a identificação. Contato radar, 61 Salvador. Boa ponte para a chegada bom e reparto. Na 6312, sua velocidade indicada. Está com 270 nós, ou 6312. Gente, 6312, reduza para 2309. É o número 2 no próximo. Reduzindo, 6312. 3859, aciona a identificação, desce até o 080, chegada ponte. Está autorizado, decolagem atenta a possível turbulência do 737, pouso na 10. Vento 020 graus, 02 nós, Bravo Flix. Gol 299 no solo aos 18, chama o solo 219, olha lá. Salvador, bom dia, gol 1922, Librão. 922, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, chamada Juliette, 922. Controle Salvador, o Índia November Alfa está para regresso. Dia November Alfa, reporta na rotatória. Reportar na rotatória, dia November Alfa. Ok, ciente, grato pela informação, decolado aos 19, chame o controle 198, Bravo que Luiz. Bravo que Luiz, que um no meu pé de corredor de serra, bota a farol da barra. Para o meu pé da serra, bota a farol da barra, Bravo que Luiz. Juliette, gol no 922. 922, prossiga Juliette, portão 612. Juliette, 612, 922. Tráfego 11 horas, 18 milhas, rumo sudoeste, está mantendo 140, é um ATR-ZEC-2. do tráfego, Otan 3259. Estamos no tráfego 3 horas. 18 milhas, rumo sudoeste. Está passando 140 em descida até o 0880. Controle, é o 35217 no ideal, descida. 35217, aguarde descida, informa o tráfego 3 horas. 15 milhas agora, está passando 140 até o 080. Irá segui-lo na aproximação. Vai não, tá. Estabilizado, voo no 605. Voo no 605, completa final, torre 1-8-9-5. Confirmando 118.95? 118.95. Entendi. Torre, bom dia, voo no 605, final da 1-0, baixou e travou. 605, autorizado pouso 1-0, vento 030 graus, 032. Autorizado o pouso na pista 1-0, voa no 605. Proa 260, limite mais 20 milhas nessa proa. Não, direita 260, limitado em 20 milhas. A senhora deseja que a gente reduza um pouco a velocidade? Para mandar até 140, nós. Inicialmente reduz até 200. Pois não. Vamos com a indicada de 200 agora, senhora. Está um pouquinho menos. 35217, pode ser 1-80 então. Pois não, 180. Nós estamos com o tráfego. Visual, contato visual com o tráfego, que mais precede. Gente, o 35217 está autorizado desse até o 110 inicialmente. Gente, 110. O Janem 6312 estabilizou? Estabilizado, minha alerta, Janem 6312. 6312 completa, final, torre 1-895. 1-895, obrigado. Olá, Salvador, bom dia, o Janem 6225 novamente. Com a informação Kilo, possível autorização Brasília. 2 para pouso, vento 040 graus, 04 nós. Gente, 6302. Kiko, está na outra. Autorizado, Brasília 320. Vai decolar da 1-0, curva esquerda, saída Momo, transição Nidza. Após Nidza, boa corrida, Pesulu. Super Whisky 10, após conforme a rota. Controle, G98, transponder 5151. 5129, vou no Megara. Vamos confirmar o controle de saída. 198. Autorizado 320, decola da 1-0, curva esquerda, Momo, Nissa. Voa direto puído, puído, intercepta, é por isso que eu não zero até o destino. Tricono, transponder, 1398, controle de saída, hoje está em 6225. 6225, correto, reporte pronto. Vai entrar pronto. Nani 0222, 1.500 pés e reporta Vera Cruz. 5-1-6-0. O tipo de equipamento? Ali 1-2 copiado. Com Controle Salvador, Índia November Alpha, na proa da rotatória visual com o campo. Índia November Alpha, Torre 1 no 895. Chamada Torre 1 no 895. November Alpha. Torre Salvador, o Índia November Alpha está para regresso na proa da rotatória visual com o campo. Índia November Alpha ingressa na final da 17. Ingressando na 17, Índia November Alpha. Confirmando, na final da 17. Final da 17, Índia November Alpha. Preta, Cher, controle 198, transponder 0125. Ah, tá bom, tá pensando que era o que já tava lá na frente. Não, esse que tá logo abaixo da sua aeronave. E tá autorizado a descer até o 070 agora. 070, fechar. Diamante, cuidado, sem livre acionamento, chama táxi. Agora a esquerda para o 230. Esquerda 230. Olá, Salvador, muito bom dia, treinamento 312 de Corona. 312, bom dia, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, para o 10, treinamento 310. Mano, portão no zero, ok? Alô Salvador, muito bom dia novamente, essa carga é de 487. Segundo direção, nível 410 para Recife. Essa cargo 487, essa carga é de 487. Desce até 4.000 pés, ajuste padrão. Gente, reacionando, pula de pelô. Desce até 4.000, ajuste padrão. Nós temos contato visual com a aeronave também. Pode voar duna com referência? 3859, mantenha chegada. O tráfego sobre 7 está 8 milhas à sua frente. Visual, futuro, mantenha chegada, tanto 3304. 3304, completa final, torre 1 no 895. 295, obrigado, bom dia. 3304, volta na Brasil. Prossiga. Traffic list, prossiga. Estou em Salvador. Bom dia, 3304, baixado travado 10. 3304, bom dia, aguardo autorização de pouso. Aguardo 3304. Está com a rádio. Vamos tentar regressar aqui pelo... Será que nós vamos sair de Itaparica, regressar para a prova de Itaparica? Aonde o Itaparica? Bravo que Luiz, que ciente, suba para 1.500 pés e reporta para a Itaparica. 1.500 pés, reportar para a Itaparica, bravo que Luiz, que bravo pelo bravo. Alfa Solos 3-1, back track autorizado, pode 4. November Alpha, Solos 3-8, backtrack autorizado, parte 4. Trip 5217, desce até 2500 pés, está autorizado ILS, reporte estabilizado. Sim, 2500 autorizado ILS, muito obrigado. Está 3859, completa final, torre 1 no 895. 1895, tá 3859. Entendi. Salvador, então 3859, estabilizado, ILS da 10, visual, baixa trava. 3859, pouso autorizado no 0, vento 030 graus, 050. Autorizado pouso na 10, está 3859. Afirmo, está autorizado o táxi Alfa, reporta antes da Julieta, 3304. Alfa, reportaremos antes da Julieta. O Oscar prossegue nos corredores, reporta Paris. 3179 para o táxi, campeão B172, autonomia 3 horas e 50, Adriano Galeão. 379, táxi Apache 1 no Índia, ponte para 2, 1895, que negão no 0 no 3. 379. Está autorizado, 2 mil pés, final ILS, já está estabilizado. Já funciona, pode deixar, pode ficar solto. 5217, chama a torre 1 no 895, com pouso, muito grato pela corabana. Sempre. 7, papai, teremos passagem, portão 04, 3304. Bom curso. Trip 5217, bom dia, número 2, aguarda a pista livre. Pois não, guardaremos. Cota 7, o centro esse não possui seu plano, tá entrando em contato com o central de voo. Já pedi pra essa enviar o status, tô só aguardando aqui. Ok, essa carga 847, na consulta o plano era pra 0.0. Tô ciente, eu possuo o plano, porém o centro não. Preciso de autorização do meio, tô aguardando. Essa carga 847. Ingresso, amanhã de pronto, Mike Delta. 259, solo 37, direita no 21, décimo 9. Direita no 21, 9. Trips 5217, pouso autorizado no 0, vento variável com 29. 359, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03, 3259. Seguinte. 3279, 3179, visual com a aeronave da Trip e final no 0? Afirmo. Após o ATR ali, mantém, tá? 3179. Após o ATR. Autorizado nível 4 no 0, decola pista no 0, curva esquerda, prossegue. Cuca, direção Caju, Perusco 58, controle 119, décima 8, aciona 5166. Carro 8 é o controle, 5166 é o controle. Correto, eu posso pushback acionar o Epsa 8487. Solo gol 1923, centro da TIR, autorização Guarulhos. Hoje, gol no 923, Guarulhos 360, autorizado, limpeza 16, decola pista no 0, curva direita, saída da El, beleza bridge, controle 119, décima 8, aciona 5152. 360, autorizada, pois o 16, decolada no 0, direita da El, Leda bridge, controle 198, transponder 5152, gol 923. Protegimento correto, porta push. Certo. Solo 40, direita no 21, décimo 9. Direita no 21, 5207. Sim. 3179, decolagem autorizada no 0, vento 070 graus, 059. Autorizada a decolagem da 3179. 299 Campinas 340, autorizado, decola pista no 0, curva direita, saída da El, Leda, bridge, prossegue Pesulu no 6, controle 119, décima 8, aciona 5156. 1240, controle 11980. 1980 Delta, seu regresso. 1196, controle 5156 é o transponder. Reporta, puxa. Apareceu o estacionamento, patrona. 42 na faixa. Solo 3252 no 7, livrando a picota. Q217, taxia Alfa, Juliette, 43, atenta ao sinalizador. Alfa, 03, 527. Controle 119, devolvo 41, controle 119, decimal 80. Controle Altan 3179. 179, contato radar radar colagem, perfil da El, nível 3.0. 3179, pode voar direto da El? Após 2000 pés, autorizado, Leda. Leda. 3527 mantém posição, aguarda na Juliette. IP 5217, mantém a posição, aguarda. Vai manter a posição, Adriano, 5217. 487, confirme para o push. Confirme a terra, você para o push, 7 passagem na terra, retaguarda, após continua, reforço pronto, táxi. Ok, vai manter a posição então, a 7487. Tô seguindo, 3527. Sim. Tango Bravo do Luiz, que chame Torre Salvador em 1-1-8, decimal 95. Eu falo 5, Bravo, Bravo do Luiz. Torre Salvador, Papa Tango Bravo, que Luiz, que é o da rotatória, visual com o campo. Papa Tango Bravo, que Luiz, que chama na final da 1-7. Chama na final da 1-7, Bravo do Luiz.